incenso. Ó Virgem Mãe do Incenso, aperto bem o vosso dia, aperto bem o vosso dia. Já se pode preparar, já se pode preparar. Quem há de ir à Romaria? Ai, quem há de ir à Romaria? Incenso, ó Virgem Mãe do Incenso, já cá vamos ao cabeço. Hoje acabamos ao cabeço. Abrimos as portas, Senhora, abrimos as portas, Senhora. Eu vos quero rezar o terço. Eu vos quero rezar o terço. Já se pode preparar.